Hola, soy yo, Mario. Woohoo! Bem-vindo a Orion Games. Woohoo! Sejam muito bem-vindos ao ano de 2012, sim! E esse ano nós começamos levando vocês para o céu. Skyward Sword, Zelda Skyward Sword é o tema do cast de hoje. Avisando a galera, podem ficar tranquilos que esse cast é spoiler free. E apresentando a tripulação de hoje que não vai spoilar nada, temos conosco Hyde, Mr. Bubbles, Pascoal e esse que vos fala, Lula Molusco. E como nesse primeiro cast do ano, né, não temos leitura de cartinhas, né, mas temos, não sei quando vocês voltam às aulas, vocês lembram que a professora pede aquela redação chata pra caramba, tipo, o que você fez nas férias, né? Então eu vou começar por ele aqui. Pascoal, o que você fez nas suas férias? Conte aí pra nós. Bom, pra começar eu viajei, né, e viajei pra Iruli, e foi muito louco também. Não, tô zoando, mas eu viajei de verdade, então não joguei tanto, né, mas eu joguei maior parte do tempo só o Zelda e joguei também o Call of Duty, né, um pouco. Mas fora isso, fiquei praticamente jogando Zelda e desenhando bastante, porque tive que fazer vários trabalhos, né. Infelizmente... Vários trabalhos? Ah, eu queria ter jogado outros jogos que saíram, tipo Batman novo e alguns outros assim, mas eu acabei não tendo muito tempo, assim, esses dias, mas é... Vamos ver se eu consigo jogar daqui pra frente. E tava jogando um emulador de Super Nintendo esses dias, jogando uns jogos antigões também, que vale muito a pena. Sempre é bom, né? Super Nintendo é sempre um bom videogame, né? Não importa quanto tempo passa. Quais os jogos antigões que tava jogando? Ah, joguei o NBA Jam, que é muito louco. Joguei o Zelda do Super, e o Link to the Past. E é interessante você ver a evolução do jogo, e tem várias coisas, assim, que já existiam desde dos primeiros que... Eu tava vendo a data de 91, o Zelda, o Link to the Past. E assim, muitas das características foram mantidas nesse novo, por exemplo. É bem interessante, assim, ver como... E você sabe que ele tem uma ligação com Skyward Sword agora, né? Ah, ele tem? Direto? Não spoiler. Não, que eu não terminei. Sem spoiler, né? Mas... Oh, não spoiler, ó. Já pra deixar na estiga, já. É. Mas e aí eu joguei vários, Mario World, Donkey Kong, são jogos assim que não morrem, véio. Você pode jogar hoje e você vai se divertir muito, assim. E é interessante que como eles morreram no... Assim, morreram não, mas como essa geração terminou no 2D, fica aquela marca, né, meu? Quando você joga se você jogar um jogo de PlayStation 1, você vai achar horrível, mas se você joga os do Super Nintendo, você continua achando eles legais, assim, de jogo e tal. É muito interessante, acho até que nem o Rayman Origins fez e alguns outros jogos deveriam retomar mais esse tipo de jogo de estilo mesmo, né? Mas foi praticamente isso, não foi muito além disso mesmo. Ah, bacana. E Hyde, o que você fez nas férias? Bom, eu já comecei não tirando férias, né, e cumprindo a minha promessa de colocar mais conteúdo no site, que agora eu tô escrevendo toda semana na coluna Warp Zone, né? Quem tá acompanhando o site aí viu. E eu joguei bastante coisa também, viu? Eu joguei Skyrim, eu joguei Batman, joguei vários jogos. Você tomou flechada no joelho? Então, vamos deixar esse podcast de Skyrim, né? Não vou queimar tema agora, não. Então, mas o que eu quero fazer mesmo é corrigir uma injustiça que eu fiz aí. Até no cast do Overcast lá que a gente participou, eu falei isso e agora tem que corrigir. O Sonic... É verdade, a gente acabou não avisando isso também, né? Que foi pro ar no ano passado, a gente fez uma participação no podcast Overcast. Eu acho que foi por depois que a gente saiu de férias, né? É, então a gente acabou não comentando. Bom, mas fica comentado aqui, aí, então, né? Ouçam, ouçam, a gente lá deixa o Overcast News. Isso. Então, o que eu quero fazer é corrigir uma coisa, uma idiotice que eu falei. O Sonic Generations, eu disse que o Sonic Generations foi uma decepção, né? Não foi, é um jogo excelente. Ô, louco, o que fez mudar de opinião? Opiniões voláteis. Então, eu tinha jogado só a demo, né? E agora eu peguei o jogo completo. Aí eu joguei agora um tanto considerável, não fechei ainda, mas joguei bastante, né? E o jogo tá legal mesmo, eu então, considero... Então, ainda depois de você fechar, ainda tá uma possibilidade de você voltar atrás, então. Se tiver alguma coisa muito ruim, eu volto atrás de novo, não tem problema. Então, mas pelo que eu vi até agora, eu acredito que quebrou o ciclo, sim. É um jogo bom no meio da maré de bosta. Pô, falando nisso, eu tinha esquecido, mas eu joguei também o Sonic Generations esses dias atrás, assim, o jogo inteiro mesmo. E eu também gostei. Eu achei só que a seleção de fase tá bem chatinha, assim, de... Mas, assim, ainda assim tá muito melhor do que em alguns outros Sonics. Melhor que aquela cidade zoada que tinha, né, Mas assim, o jogo tá bem legal e ficou impressionante como eles refizeram algumas fases que tinha no Mega Drive, por exemplo, em 3D, e ficou muito legal. Ficou da hora. Talvez as séries sejam um pouco conservadoras, né? Assim, eles tentaram manter o máximo no que dá, faz sucesso, né? Que são os remakes do Mega Drive, né? Pior que é. Mas ficou bem legal, assim. Mas é. Enfim, eu ainda acho que não. Como diria um cara de um outro programa ali, ainda não é o Sonic que a gente quer ver, né? Mas ficou muito bom, pra quem gosta... Apesar que eu não sei como ser muito diferente disso, viu? Eu já me agradou bastante isso aí. É, pode ser melhor, né? Sempre pode ser melhor. É, mas já acho que falar que é um jogo ruim já não... Aí o cara tá sendo hater. O cara tá sendo hater. Ah, bacana, cara. Mas legal, fico feliz que você tenha ficado feliz com um jogo bom de Sonic. Bom, fico muito feliz, cara. É uma coisa bem bacana ouvir assim no começo do ano. Notícia boa, né? Primeiro cast do ano. Notícia bomba, né? Bomba, bomba. E continuando aqui as nossas a nossa redação de férias, né? Mr. Bubbles, como que foi suas férias aí em matéria de games? Bom, ela começou com o Zelda, né? Que a gente vai conversar hoje. Me tomou umas 50 horinhas aí. Opa! É, bacana, pra terminar, foi esse tempo mais ou menos. E joguei também... Tô jogando agora o Batman, Arkham City, que acabei de pegar. Portal 2, que saiu lá pro meio do ano passado, mas eu não tinha jogado ainda. E tô surpreso como ele é bem mais difícil que o Portal 1. Uhum. Inclusive, eu até comentava com o Raid que eu achei o Portal 1 muito fácil. E o 2, ele tá, na minha opinião, pelo menos tá mais difícil. Alguns puzzles, assim, pra que é legal. Assim, né? Mas... E... Assim, tá bem melhor que o 1 também, assim, né? Tá bem mais caprichado. O que mais que eu joguei? Joguei o demo do The King of Fighters 13, que ainda não consegui pegar, mas tô com muita esperança. Mas ficou bom? Você achou que... Eu gostei muito. Que o outro que tinha saído foi mó tenso, né? Não, o 12 foi uma decepção total, né? Agora esse 13, talvez pelo fato de ninguém estar esperando nada dele, né? Nem dá, né? O 12 não é um jogo, o 12 é uma demo. Mal feita, ele é uma demo beta. Ele é uma distorção de um jogo bom. Pois é, então, eu baixei a demo também, eu gostei. Os sprites ainda não me agradam, mas o jogo em si me agradou. E eu gostei de ver aquela tela lotada de personagem, cara. Pô, e tá fluido agora. Antes o jogo parecia meio travado, meio parado, não sei. E eu também queria fazer uma justiça, que nem o Raid fez aí, que é com o Battlefield 3. Eu acabei falando que eu não tinha gostado muito, que eu preferia o COD, mas depois de ter jogado bastante ali na PSN, eu viciei no jogo. Pô, eu joguei Battlefield também e gostei bastante, viu? Sério, mano? Vocês eu estão... acho ele um gameplay pra jogar online muito mais divertido do que o Call of Duty. Sério? Caramba, sério. Caramba, meu, vou ter que me convencer disso. Ele é muito mais teamwork, assim. O Call of Duty, ele é muito assim, eu sou o super soldado, você é matando todo mundo. Né? É, bem individualista, apesar de ter times, é bem individualista. É, todos os modos, inclusive até os modos que são feitos pra jogar em time, eles são individualistas. No Battlefield, ele tem vários jogos, meios de jogar dentro do mesmo jogo, entendeu? Dentro do mapa, você pode ser muitas coisas. Desde sniper, desde o cara que vai tomar as bandeiras, do cara que vai ficar só protegendo, o que vai, sabe, ficar no, nos veículos pra tentar proteger uma bandeira ou tomar. É muitos, sabe, você tem muitos papéis pra desempenhar dentro da mesma partida. É, meu irmão sempre falou muito bem, assim, meu irmão joga umas versões mais antigas, né, do Battlefield, mas ele sempre gostou muito dessa coisa mesmo, de você poder, sabe, um entra no veículo, outro atira e várias coisas assim, e você, por exemplo, você tem que ir muito longe, assim, Tem as classes, né, que tem um engenheiro, um médico, dá uma diferença muito grande pra cara. Então, às vezes o modo que eu jogo pro Pascoal pode ser muito chato, mas ele pegando o jogo e jogando, ele acha um jeito diferente de jogar que diverte ele, entendeu? Tem gente, por exemplo, que gosta só de ficar em veículo. Não pega em armas. Piloto, esse é piloto. É, então, e... Outros ficam só na espreita, né? Stealth. É, então, tem gente que gosta assim, de ficar stealth. Ah, mas, por exemplo, se você não pegar um time bom, você também se lasca, então, né? Porque a dependência do time é muito grande também, né? O divertido dele é jogar com um time que você conhece e conversa. Isso seria o ideal, né? Você ter o headset e conversar com o pessoal do seu time, do seu esquadrão, né? Mas, bom, eu já me alonguei, a gente deixa isso pra... Pra um cast específico. tem mais, tem mais? Eu joguei a demo agora, que saiu agora essa semana do Final Fantasy XIII 2. Aham. E com certeza pegarei a versão definitiva. Bacana, show de bola. Mais redação de férias? Não, senão a gente vai ficar... Eu vou falar a minha aqui. Ah, é, você também não falou, né? Mas sim, só antes de você falar a sua, eu queria falar do Rayman Origins também, que foi um jogo que eu joguei. Eu sei que eu acabei falando um pouco na minha vez e agora eu tô lembrando de um monte de coisa. Então, mas, Pascoal, eu joguei também, cara. Pô, muito eu achei ferrado, impressionante, cara. Meu. É um jogo 2D, assim, muito bonito e muito funcional, com animações e coisas... Assim, eles pegaram tudo que já existia de plataforma, mas fizeram de uma forma muito bonita e muito bem feita, assim. Então, só deixar uma menção honrosa aí, porque realmente foi um jogo que me surpreendeu beneficamente, né? Quando a gente achava que o... Acho até que é uma coisa que deveriam fazer com o Crash, por exemplo. Porque todo mundo achava que o Rayman já tinha morrido. Até os Rabbids do Rayman já estavam mais famosos que ele, mas souberam retomar de uma forma legal, né? Quem sabe fazem isso também com o Crash, que é um personagem que vale a pena também investir. Bacana. É, então, eu vi esse jogo, né? Já emendando a minha redação aqui de férias. Eu vi esse jogo, meu amigo trouxe aqui. Aliás, eu preciso agradecer aqui publicamente. Estou com dois patrocinadores de jogos de PlayStation 3. Se não fossem... Publicamente, Luiz Nista e Zuna Gaiden. Luiz Nista que me emprestou Uncharted 3. E Zuna Gaiden que me emprestou Rayman para jogar um pouco. Só, mas joguei um pouco. E me emprestou Metal Gear Solid 4, que foi o jogo que eu terminei nas férias, né? E achei animal, cara. Achei, assim, tô de queixo caído, né? Acho que é uma série que a gente ainda não se dedicou, né? Então, tá, a gente pode se dedicar. Você tá notando falando que esses minutos que a gente tá fazendo aqui tá um spoiler de tudo que vai vir pra frente nos temas? Tá. Mas paciência, cara. Deixa o pessoal pirar com isso. Ah, mas isso é óbvio que a gente vai fazer. Isso é tudo, óbvio. Né? O que a gente tá jogando é mais ou menos o que vai vir, o pessoal sabe. Então, cara, mas, meu, é animal, cara. Eu achei o jogo animal, foi 20 horas de gameplay, mas eu fui pesquisar quantas horas de filme o jogo, né? Todo mundo reclama que os filmes são muito longos, mas eu vou te dizer, não tem exceção de linguiça nenhuma, não. Eu fiquei grudado em cada cena. Se eu não me engano, eu já vi por aí que o Final Fantasy XIII tem mais filmes do que o Metal Gear Solid 4. Não tenho certeza. Então, Metal Gear Solid 4 tem 9 horas e 1 de filme. São dos três Senhor dos Anéis juntos. Tem mais filme que o Century Fox de um. É, não. Mas é animal, cara. Eu fiquei, assim, estarrecido, assim. Coloquei o controle em vários capítulos, eu coloquei o controle no sofá e bati a palmas. Muito, muito bom. Mas essa foi a minha... Ah, demo, né? A gente já se autoexpoilou aí. O Rayman, ele... Ah, e virei assinante da PSN Plus. Até pra experimentar como é que é a parada. Depois a gente conversa aí como é que é a PSN Plus. Mas foi basicamente isso. Foi conhecer mais a PSN Plus... E jogar Metal Gear 4, Rayman e... Tô entrando em Uncharted 3 agora, mas agora já não é férias, né? Agora já voltamos ao ofício. Mas é isso, galera. Essa foi a nossa redação aí do que a gente fez nas férias. Ah, eu queria agradecer também o pessoal que mandou uns e-mails contando as histórias de Natal deles também. Ah, é mesmo. Bacana. Agradecer o pessoal. E, Raid, recadinhos? Então, uma mudança, né? Primeira mudança do ano do cast, né? Então, mandem cartinhas, né? Mandem cartinhas assim rápido pra gente, até segunda ou terça no máximo, que a gente vai escolher uma pessoa que enviar a carta pra chamar pra participar do gente. Pra ler a própria carta no cast, na leitura de cartinhas. Então, quem mandem quiser, cartinhas e tem um headset. Isso, tem um headset. E avisa, né, que coloca na cartinha, eu gostaria de participar da leitura de cartas do Arioncast. Então a gente vai chamar uma pessoa a cada cast agora. Então fica aquela coisa, uma interação maior, né, com quem ouve. E esse ano eu acho que não vou encher o saco do pessoal pra curtir no Facebook e no Twitter, não. Pô, cara, mas tem dado bastante, o pessoal tem postado bastante coisa interessante no Facebook. Eu gosto de acessar a nossa comunidade pra ler novidades. Ah, então tá, então sigam no Twitter e curtam no Facebook. E participem do grupo do Arion Games no Facebook também, tá legal. É menos da a Luísa que está lá no Canadá. Putz, tinha que ter isso. Ela não tá não, cara. Vi ela no Globo Esporte. Ela voltou, né? Mas de lá do Canadá ela se salvou. Cara, eu sou a única pessoa na Terra que não sabe o que é isso. É uma bosta, velho. A pior piada mais sem graça do universo. Galera, contem, aproveitem e postem no mural ou mandem que contem para o Raid o que acontece com a Luísa. Contem pro Raid, ele vai descobrir através de vocês. A gente não vai contar. Sou eu. Desculpa, o Mr. Bubbles. A gente não vai contar aqui pro Mr. Bubbles. Ele vai descobrir através de vocês. Ele passou esse tempo isolado numa bolha. Beleza? É isso, galera. Valeu aí. Vamos para o assunto de hoje. começando o cast de hoje, né, é sobre Zelda Skyward Sword, um dos grandes jogos do ano passado, né, como o pessoal sentiu aí na abertura, a gente vai fazer cast sobre esses jogos, né, já nos auto-spoilamos, mas falando de Skyward Sword, a história de Skyward Sword, ela se passa antes de todos os games da franquia, é num lugar chamado Skyloft, uma ilha flutuante situada acima das nuvens. Cara, nem o Mario pula lá, né? Nem com o, Propeller Suit lá. Os habitantes de Skyloft levam uma vida pacata e não têm conhecimento do que existe no mundo abaixo das nuvens. Acho que eles estão na Matrix, hein? Link é um estudante da Knight Academy e pretende se tornar um cavaleiro. O game começa no dia da Wing Ceremony, um evento onde os estudantes devem participar de uma disputa de Loft Wings, que são pássaros gigantes que habitam o local. Cara, isso me faz lembrar aquela cena do quadribol do Harry Potter, não sei porquê. Porque tem tudo a ver, né? É parecido, viu? Não tinha ligado, mas agora que você falou, realmente parece. E pra dar assim, motivo, né, pro jogo, após a cerimônia, Zelda é levada por um misterioso tornado e vai parar no mundo abaixo das nuvens. Para cumprir a missão de trazer a princesa de volta, Link, como sempre, né, conta com a ajuda de Fi, uma entidade vinculada à espada Skyward Sword, deixada pela deusa para o escolhido. E aí, vocês que viveram esse momento já em Skyward Sword, como é que é? Essa parte toda que você acabou de falar, ela já é bastante tempo de jogo já, né? Acho que deve dar umas 4 horinhas já. Uhum. E é legal esse começo, que eu gostei bastante dessa, a da cidade de Skyloft. Eu achei ela bem... Assim, ela não é muito grande. Você vê que não é preciso mesmo você ter muito recurso pra fazer um negócio legal, né? Que ela não é muito gigante. Ela tem poucas áreas, mas ela parece uma cidade viva mesmo, né? Não tem muito... Eu acho que até no começo desse eles tentaram fazer... Trabalhar mais a relação do Link com a Zelda. Eu acho até por isso que o começo ele é um pouco mais devagar. Ele demora um pouco pra você pegar a roupa verde, né? Pra você sentir a falta dela quando ela for... Pra mim, Zelda começa quando você tem a roupa verde. Até se você não tiver, não começou ainda, é. Mas assim, o que eu achei legal é que eu também vi isso em entrevistas com o Shigeru Miyamoto, o pessoal da produção do jogo, eles falando que realmente tentaram colocar a Zelda em mais momentos no jogo, e não só ela desaparecer no começo e você só ver ela no final do jogo, pra realmente você se importar com o que você tá salvando, né? E não ser só uma coisa que você vai salvar pra terminar um jogo. Pra ter mais esse apelo emocional mesmo e realmente dar mais essa sensação que é toda uma cidade mesmo, que nem você tava falando. Eles tentaram fazer que eles são. Mostrar bastante que eles são amigos mesmo, né? No começo tem bastante. Tem bastante cenas deles juntos, né? Pra mostrar que eles têm uma amizade, né? Ou qualquer coisa que o vala, né? Assim, no começo do jogo. Ah, então, isso é bacana, cara. Os caras tentarem, tipo assim, dão motivo a mais, né? Trabalham essa parte. Porque também salvar a princesa é um negócio bem clichê em vários jogos, né? Assim, apesar que, pelo menos eu acho que a história ela não é o principal, né? Ela não é e nunca foi o foco da história. Pelo menos pra mim, né? Tem bastante gente que gosta. Todo mundo sabe que é isso, mais ou menos, né? Mais ou menos como, Mario, você sabe que você vai salvar a princesa. O Zelda, ele não tem uma história complexa, né? Mas ela funciona bem, né? Pra o que o jogo oferece, né? Porque o jogo também não é complexo, né? Sim, é. Então ela é bem colocada no jogo. É que também o jogo não se baseia só na história, né? O jogo, como ele é um jogo de RPG meio ação, você sabe que, por exemplo, quando você joga um jogo mais denso, em termos, por exemplo, Final Fantasy, você sabe que a história vai ser muito mais do que a parte jogável, porque as lutas são programadas e coisas do tipo. Já no Zelda tem a parte de ação, a parte de quebra-cabeças, que é grande parte do entretenimento do jogo. Então a parte da história não chega a ser tão complexa por conta disso. Então você sabe também que o jogo tem outras coisas a te oferecer fora a história, né? Tem toda a parte de jogabilidade também. Que, inclusive, nesse Zelda é a parte mais marcante, é a jogabilidade. Eu acho que eles sempre quiseram deixar a história simples mesmo. Assim. Eles não querem mesmo fazer... Pode ver que eles não têm voz, eles não falam, né? No caso do Link, ele não tem voz porque é pro jogador se identificar com ele, né? Então, mas ninguém tem voz, né? Eles falam umas palavrinhas, né? Uma coisa eles outra. Eles fazem uma coisa, né? Tipo Banjo-Kazooie, né? Ewoks. Eles falam igual os Ewoks. Isso. Mas eles não têm voz, assim. Se fosse uma parte que eles quisessem dar foco, eles fariam os diálogos dublados, né? Na realidade, eu acho que tem um idioma que a gente não entende. É, mas é, né? Tem até aquela escrita deles que é naquele outro alfabeto. Teve até um cara que decifrou o alfabeto. Ah, é. Incrível, hein? O cara que decifrou o alfabeto. É, mas é, boa parte desse estilo é uma estratégia da Nintendo pra não dar personalidade demais pro personagem e criar a versão, sabe? É... Então, no Link eu até entendo, mas eu não entendo nos outros, assim, por que eles não colocam eles dublados, os outros personagens. Eu não sei se é uma... Porque, assim, não é limite de... Não é um impedimento tecnológico. Mas assim, eu acho que se você colocar todo mundo falando e o Link não, fica estranho, né? Eu acho que é uma característica da série mesmo. Começou no 64, era limite de tecnológico, né? Não dava. Aí ficou legal, os caras... Ocarina é o mais aclamado, né? Então eles mantiveram isso aí e ficou. E economizando também teve críticas no Mother M, né? Metroid também. Críticas. É, então. Exatamente nisso. Eles não vão tentar arriscar uma coisa assim no Zelda. É, então, Metroid eles ainda já arriscaram bastante, mudaram muita coisa, mas Zelda, ainda mais 25 anos da série, né, tem tudo isso, então... É, legal que eles comentam isso no comecinho, né, uhum. Eles falam que o festival lá do torneio que ele vai participar, o Wing Ceremony, é a comemoração também de 25 anos do torneio dele, que é referência aos 25 anos do Zelda. Eles amarram isso daí, bacana, cara, bacana. Falando do desenvolvimento do jogo, né, tem alguns dados interessantes aqui. O desenvolvimento do jogo, ele durou 5 anos, né? Foram 2 anos de teste e 3 anos de produção. Envolveu mais ou menos 100 funcionários, que não é uma quantidade muito grande se você vê para produções maiores aí. É padrão hoje em dia, né? É. Então, mas não é tipo assim uma super produção quando você vai comparar com outros. A questão, acho que também não é só a quantidade de gente envolvida, mas o talento delas, né? Acho que isso faz uma diferença muito grande. Às vezes tem jogo feito por meia dúzia de gente que é melhor do que jogo feito por 1.500. Então, foi o mais trabalhoso... foi o maior e mais trabalhoso game desenvolvido pela Nintendo. Por aí a gente tem ideia do tamanho da equipe da Nintendo. Não é das maiores, eu acho. Né? Ele foi dirigido pelo Hidemaru Fujibayashi, que também foi diretor de jogos como The Legend of Zelda Oracle of Seasons, né, do Game Boy Color, o Force Words, o Minish Cap do Game Boy Advance, né, é muito bom esse Zelda, o Phantom of Hourglass, né, que também dizem que é muito bom também. É muito bom, o Phantom of the Hourglass é do Nintendo DS, cara. É bem legal, eu cheguei a jogar boa parte, mas não terminei o jogo, assim, pra ter uma opinião mais formada, mas me pareceu muito bom, e as críticas também são boas. Você vai jogar altíssima nota. Essa galera que dirigiu coisa é um Dream Team mesmo, porque se você for ver, os melhores jogos do Zelda, os caras estão aqui, né? O Minish Cap, pelo menos pra mim, é o tirando o Ocarina, é o melhor jogo do Zelda que já saiu. O Hidemaru Fujibayashi, ele dirigiu, mas quem supervisionou foi o Shigeru Miyamoto, dispensa comentários, né, que tem aí no currículo dele o The Legend of Zelda do NES e o Ocarina of Time, dispensa comentários. É. E o jogo, ele foi produzido pelo Eiji Aonuma, que Esse é o cara, né, ele trampou em Twilight Princess, Majora's Mask e Wind Waker. É um Dream Team, né, cara? Acho que é a Triforce, né? Ai, caramba. Inclusive, eu acho que esse cara vai ficar no lugar do Miyamoto aí no Zelda. Pra dirigir os próximos Zeldas. Então, ele foi um dos criadores também, junto com o Miyamoto, né? Ele trabalhou também no primeiro Zelda do NES. Então, esses caras estão juntos há muito tempo, né? Eles já têm um trabalho muito alinhado e eles... Zelda, se você jogou alguns títulos da série, você sabe que eles têm uma receita de bolo já, né? O que precisa é fazer que nem nesse Zelda novo, criar coisas novas que ainda assim sejam Zelda, mas que sejam diferentes também do que já foi visto, entendeu? Mas de resto, eles meio que os puzzles, ou assim, a sequência linear do jogo é muito parecida quase sempre, né? Bom, e é bom também lembrar, é meio óbvio, mas a parte musical também teve o dedo lá do Koji Kondo, né? Ah, sim, não, a gente vai falar disso aqui, gráficos e som. Aliás, já. E pra Sim, fala aí, Pascoal. Não, é, uma coisa que eu achei genial é que a música tema do Skyward Sword, ela é a canção de Zelda tocada ao contrário, e mesmo assim ficou uma música fantástica, né? Cara, não saiu o diabo falando, né? Não. Mas, tipo, não, eu achei sensacional, né? Porque, sei lá de onde tiraram essa ideia, mas... O negócio é bom de do lado certo e do avesso, né, cara? Vamos nos dois jeitos. Mas, cara, o Miyamoto, ele apenas instruiu a equipe pra desenvolver o jogo como se fosse o último de suas vidas. Ó, isso quer dizer alguma coisa. Só isso, então, hein? Eu acho que ele tem razão, viu? É, então. Será mesmo? Ser uma... É 2012, né, meu? Isso só confirma que ele realmente é um ET e tá indo embora esse ano, né? É, então. Até mais, olha... obrigado pelos peixes, né? É. Ai, ai, comédia. E todo mundo lembra da E3 2010, né? Que teve aquela primeira demonstração do jogo que ele não conseguiu controlar por causa da interferência de aparelhos wireless. Você acha que esses caras que receberam essa instrução suaram frio na hora que isso aconteceu? Nossa, imagina. Eu acho que eles já estão mortos, né? Na verdade. Porque... Não, mas eu acho que ele não é assim, não. Ele é muito sussa, cara, o Miyamoto. Não. Já vi entrevista dele, ele falando que exigente. Não deve ser legal trabalhar com ele. Ele falou Ele mesmo falou isso? Ele falou que provavelmente pra quem trabalha com ele não deve ser muito bom trabalhar com ele, não. Porque ele falou que das ideias que passam pra ele tudo, ele descarta, tipo, a maioria, assim. Nossa, que tá certo, deve se sentir um perdedor, né, cara? O tempo inteiro. Puta, isso não serve, né? É, então, mas nesse jogo aqui, quem dirigiu mesmo a maior parte do jogo foi esse o Eiji Aonuma, né? Ele foi o cara, Miyamoto praticamente supervisou mesmo, foi dando o ok. Isso aqui tá legal, isso aqui não tá, isso aqui não lá. O que eu achei legal, assim, em termos de resgate, é que nesse jogo eles foram buscar coisas que tinham nos Zeldas mais antigos do que o Ocarina of Time. Até alguns inimigos durante o jogo, algumas coisas assim. São, sabe, eles resgataram de todos os Zeldas, realmente fizeram com... É uma edição comemorativa do Zelda nesse jogo, assim. Porque tem coisas de todos os Zeldas, desde o primeiro até... Tem. Não tem... ficaram se prendendo só no Ocarina of Time. Ou... Eu não joguei todos, mas todos os que eu joguei eu vi referência no Skyward Sword. Eu vi coisa do Minish Cap, vi coisa do Wind Waker, do Ocarina, de todos os que eu joguei. Até do Link to the Past também tem muita coisa. Sim. Ficou bem legal. Bacana. E uma outra coisa aí que é do jogo, né? Aí eu acho que o Pascoal vai poder falar mais pra gente disso aí, porque como ele desenha, são os gráficos, né? Os gráficos, eles utilizam uma técnica aprimorada de cel shading, né? Aquele estilo de desenho animado. É um estilo artístico que é baseado na técnica do impressionista francês Paul Cézanne. Sendo que as cores formam estilos de pinceladas e remetem a um artista. É, Desculpa interromper. Não, pode falar, que eu sei que você manja disso, cara. Não, nem manjo tanto também, né? Mas, por exemplo, é baseado no impressionismo em geral, assim, né? Mas, assim, mais nesse artista que você citou. Mas foi uma jogada genial deles, que além de deixar bonito e ser um estilo gráfico original e bem trabalhado, eles também disfarçaram muito das limitações gráficas do Nintendo Wii, né? Eles conseguiram deixar um jogo bonito mesmo com limite gráfico, que foi uma sacada de gênio, mas eles tiraram da arte impressionista o método de tornar o gráfico rebuscado, eu diria assim, de uma forma bonita, assim, porque se você olhar, realmente parecem pinceladas mesmo, e conforme vai ficando longe, tem um certo blur que lembra concept art, assim, quando eles estão trabalhando. O cara que teve essa ideia, o cara é um gênio. Então, pro jogo ficar bonito no Nintendo Wii ia ser muito difícil, assim, pra fazer tão colorido como eles queriam, porque o problema é que borra cada resolução baixa. E é exatamente o efeito que eles querem, é borrar o que tá longe de você. Então, uma coisa que eu li no... Acho que foi um review do IGN que eu li, achei genial que o cara colocou, assim, que o Zelda, ele é um jogo... O Skyward Sword, né? Ele é um jogo bonito, né? Você vai ver esse jogo daqui a 10 anos e ele vai continuar bonito, né? Porque ele não tem aquela coisa do gráfico, ele não vai ficar datado. Agora, você pega outro jogo da época, tipo Skyrim, por exemplo, né? Nada contra Skyrim. Mas pega Skyrim, ele é bonito agora, mas daqui a 10 anos, quando a tecnologia estiver diferente, ele vai ser feio. Vai parecer jogo de PlayStation 1, né? E não vai acontecer isso com Skyward Sword. É assim, porque eu acho, assim, que boa parte... Jogos... Pode falar. Boa parte da beleza dos gráficos, elas vêm mais da parte artística do que da parte técnica. A parte técnica ajuda. Mas o que é artisticamente agradável vai ser agradável pro resto da vida. entende? O que é feito mesmo artisticamente. Então eu falo que gráfico para mim é 70% artístico e 30% técnico. Jogos que são assim, eles vão ser bonitos para sempre, né? Jogos que não são assim envelhecem mal. Então a gente nota que porque é jogo que melhorou por causa da técnica em si, mas não melhorou por causa da arte. Então, não sei, tem jogo que eu olho, cara, até hoje, tô falando, Donkey Kong Country 1 do Super NES é bonito até hoje, cara. É, com certeza. É o que eu sempre falo, você tentar tirar o leite da pedra, né? Esses caras, eles são especialistas nisso. Se você pegar o Mario World, ele é um jogo que poderia muito bem ter sido feito no Nintendinho, assim. Mas, e se você jogar ele hoje, você vai continuar achando muito legal a parte gráfica dele, justamente porque ele não foi trabalhado em cima de gráfico, e sim em questão de estilo, né? É diferente, por exemplo, no caso do Rayman, que a gente comentou, que ele realmente utiliza toda a potência gráfica que o console pode oferecer, mas ele também tem estilo. Ele é também diferente. Tem estilo. Ele somou as duas coisas. Que é, outro exemplo, o Mario World 2. Ele é tem aquele estilo de feito a giz de cera, né? É muito bonito até hoje. Mesmo o Super Nintendo, ele é bonito. O próprio Okami também, que tem aquele efeito de parecer uma tela, assim, né, também. A ideia, e é engraçado como que funciona bem pra caramba, assim. Se eu tivesse junto com os caras fazendo o brainstorm, eu já não acharia que ia ficar tão bom, assim, sabe? E quando você tá perto de um objeto, ele tá bem nítido na sua frente, e a parede lá atrás, ela começa a ficar como se fossem escamas de peixe, assim, né? Aquele efeito de... Mas, cara, escamas mesmo. A experiência, dá uma experiência de envolvimento muito louco, isso, eu imagino. Tudo muito bem amarrado, sabe? Porque eles conseguiram colocar em questão de desenvolvimento, porque a gente ainda tá falando do desenvolvimento, mas eles conseguiram somar as boas ideias do Zelda, as ideias novas, solucionar esse problema do gráfico do Wii, e conseguiram colocar tudo misturado de uma forma que flui bem no jogo, né? E junto com a jogabilidade nova, que também foi até hoje, assim, eu já joguei no Kinect, não joguei no Move ainda, mas joguei Nintendo Wii durante muitos anos, e realmente a melhor experiência de jogo com controle de movimento que você pode ter é Zelda Skyward Sword. Acho que é o que eles idealizaram desde o começo do Nintendo Wii, eles conseguiram cumprir agora, e é o que eu imaginava também quando eu comprei o Nintendo Wii, o que eu queria ver é isso, entendeu? Se eles tivessem conseguido esse resultado no começo, seria muito diferente todos os jogos que tiveram até hoje, mas assim... De qualquer forma, já é uma escola pra daqui pra frente, né? Pros próximos jogos, pra própria série Zelda. Mas sabe o que eu penso? É uma tecnologia que surgiu nessa geração, né? Ainda tá... Tá, ainda tá em aprimoramento, sim, mas assim... É uma tecnologia que surgiu nessa geração, tudo bem. Às vezes a gente cobra, assim, teria que ser no primeiro. Mas controle de movimento é um negócio que a gente acabou de viver a geração com ele, né? Então, eu imagino que... As próximas gerações vai ser algo bem melhor, assim. Então é igual o online, a primeira geração com online foi a geração passada, né? Que tinha o Dreamcast lá com o modem discado, depois veio o Xbox. Então já nessa geração o online está se firmando aí como uma tendência, né, no mundo dos games. Falando da trilha sonora, né? Ela foi composta pelo Hajime Wakai, que utilizou algumas melodias clássicas, né, criadas pelo Koji Kondo. O Koji Kondo também participou dessas composições novas, né? Também teve o Mahito Yokota, que foi o compositor da trilha sonora de Super Mario Galaxy. Esse cara, ele foi diretor de orquestração. Temos um outro Dream Team aqui, uma outra Triforce na parte sonora? Olha, eu diria que sim, hein? Pelo que esses caras já fizeram aí, só a gente... Esse jogo conseguiu reunir uma equipe incrível mesmo. Incrível. Eles botaram os melhores caras mesmo pra trabalhar no jogo, né? O que tem de bom na Nintendo tava trabalhando nesse jogo aí. Caramba, né? É que é por isso que a gente não viu mais nada de... É verdade, né? Não sei mais nada, pode ter certeza, foi isso. Os caras estavam tudo ocupados fazendo, lapidando diamante. Até terceirizaram o Donkey Kong lá com a Retro Studios, né? Tem que terceirizar, porque não dá, cara. Não dá. Foi muito interessante mesmo ver todos eles, sabe, juntando forças num único game, porque fazia tempo que eles não se dedicavam tanto, até no... Porque eu lembrando dos outros Zeldas que eu joguei, o próprio Twilight mesmo, quando eu vi os trailers desse Zelda, eles colocaram muito trailer mesmo, assim, você praticamente viu metade do jogo só nos trailers, só. Eu já sentia que vinha um jogo muito bom, porque se eles estavam investindo tanto em propaganda, é porque eles sabiam que eles tinham algo de bom pra oferecer, entendeu? Você não via isso no Wind Waker ou nos outros Zeldas, assim, eles ficavam meio que, sabe, parece que dessa vez eles realmente estavam muito confiantes, porque realmente foi o melhor que eles puderam fazer. Eles estavam trabalhando e imaginando que seria o último jogo da vida deles, né? É, apenas era essa a motivação. Espero que não seja, mas ficou muito bom. É, então, não sei, de repente 2012 acaba, né? Falando do gameplay, né? É, quem jogou aí, o Pascoal já falou, né? Que achou, curtiu demais a implementação do Emotion Plus, achou que foi a melhor que foi feita. E, mas conta aí pra gente como é que é voar sobre Loftwing, assim. É simples de falar. Quem jogou Mario Galaxy e jogou com um passarinho lá, já viu como é que é. É a mesma coisa. Mas mais aprimorado, né? Ficou melhor. Eu também achei que ficou um pouco melhor que o Mario Galaxy. Ele é melhor porque ele usa o... passarinho. Ele é melhor porque ele usa o Motion Plus, né? Então, ele é por isso que ele é melhor. Mas é assim, ele não é ruim. No Mario Galaxy eu odiava aquele pássaro, nossa. E no coisa eu gosto até. Acho legal voar com Até o porque não precisa de muita precisão no Zelda, né? Do pássaro igual era no Mario, né? É, não. No Mario você tinha que ser preciso. O céu é bem grande, bem amplo, né? E só usa ele mesmo pra se transportar rápido, né? Porque fora isso ele não serve pra muita mais coisa, né? Não, tem uma parte que você usa ele pra acertar uns alvos e tal. Você precisa um pouco mais de precisão, mas... Sim, no resto do jogo inteiro não usa, não. Agora, na parte da espada, eu achei que funciona muito bem na maioria dos casos. Eu acho, assim, que no caso da Epona, ela é mais carismática que aquele pássaro, né? Mas, assim, que ele parece mesmo ser só um... Ele não tem nem nome? É, não tem nem nome. Mas a Epona se chama Epona. Mas o voar com ele é muito louco, não pela jogabilidade de estar voando, assim, mas pelo céu em si, né? Ficou muito legal o cenário do céu e a cidade. Eu só achei que tem pouca coisa no céu, né? Porque é só ele é vazio, a Skyloft, né? A ilha do Fanfan Island lá e o cara do bambu e a da abóbora. É são quatro sopa, ilhas, né? E acabou. É o mesmo erro que eles cometeram no Wind Waker, né? Que eu achei o jogo todo muito legal, mas o que eu achava ruim é não ter nada pra você explorar naquelas ilhazinhas que tinha, né? E foi a mesma coisa. Ah, essa parte foi totalmente baseada no Wind Waker, né? Foi, mas... O céu de Skyloft é o mar do Wind Waker. Mas o que compensa é o mundo que tem embaixo, né? Que é bem, bem denso, bem grande também. Mas no caso da jogabilidade da espada, eu achei impressionante, assim. Ela realmente, não só da espada, dos outros itens todos... É, todos eles funcionam muito bem, eles são bem variados. Dash, mergulho, corda bamba, você curtiu tudo? Tudo. No começo, eu tava... Hoje em dia que eu entendo um pouco mais de animação, eu tava meio pé atrás, porque eu achava ainda meio robozão. Que nem eu vi umas cenas nos trailers, assim, dele ele pulando na cordinha e tal, pra... Eu achei que tava muito videogame, sabe? Eu acho que eles poderiam investir mais numa movimentação como no Shadow of the Colossus, que o personagem ele parece muito humano em cada tropeço que ele dá, assim, no jogo. É, pode crer, é muito orgânico aquilo. Tem amigos que falam isso. São vários, não são poucos, mas ele, sabe, você sente aquela coisa viva nele, assim. E Zelda ainda é um jogo bem videogame, né? Ele não tenta buscar tanta realidade nos movimentos. Talvez é porque ele é muito cartunesco também, né? Também, né? Até por causa do estilo gráfico e tal. Mas, assim, parece estranho você só vendo, mas você jogando, a jogabilidade é muito boa. Ela funciona bem, ela é bem amarrada. Todos os itens são muito bons. Eu gostei de usar todos os itens mesmo, principalmente o besourinho lá, que é o... Que é seu irmão no jogo, né? É, então, essa parte, digo assim, a parte homem mal, né? Falando dos itens, assim, tem coisa pra caramba, né? O arsenal, né? Tem estilingue, besouro, rede, bomba... Então, a jogabilidade da bomba foi uma das que eu mais gostei. Assim, achei que uma das ficou mais bem adaptadas. Que você, quando tá com o controle pra baixo, você joga ela como se fosse uma bola de boliche, né? E quando você coloca o controle pra cima da cabeça, assim, você joga ela por cima do ombro, assim. Nossa, achei que ficou muito legal. Teve uma parte que precisava rolar a bomba, eu não sabia, eu pulei eu não li a parte que ele falava disso, né? Você tinha que apontar pra baixo. Eu fiquei mais ou menos uma hora tentando descobrir como é que eu jogava a bomba naquele negócio e descobri por acidente. Que eu abaixei o controle e apareceu lá, roll, né? Uh-huh. Aí foi. É, e você joga igual jogar uma bola de boliche mesmo, né? É muito intuitivo. É. E todas as armas em si, acho que elas foram pensadas nesse sentido, né? De serem armas intuitivas, né? Porque, ó, olha a lista. Estilingue, o besouro, a rede, as bombas, fole de vento, chicote, arpão, arco e flecha, harpa, paraquedas e luvas. Então, muita coisa aqui, só de você ver, tipo... Arco e flecha, já dá pra imaginar. A harpa ficou legalzinho também. Uhum. Você faz como se fosse um maestro, né? Pra tocar as músicas. Achei legal. Você faz pra esquerda, fica mais grave. Pra direita, fica mais agudo. Não tem, é como se fosse uma harpa mesmo. É. Agora, só uma coisa, assim, que eu gosto de todas essas jogabilidades e tal, mas a única coisa que eu achei é que quando você precisa de precisão mesmo, ele te deixa na mão. Assim, a parte da harpa mesmo, por exemplo, tem uma sidequest que você tem que tocar uma música lá acompanhando a menina. eu, nossa, perdi muitas e muitas vezes porque eu não conseguia acompanhar. Então, mas sabe o que, que é? É o jeito que você tá tocando, e tem que estar centrado, né? Aliás, isso que eu achei ruim, o negócio de ter que centrar o controle na tela. Se ele não estiver no centro, uhum, você não vai conseguir tocar o negócio. Então, esse que é o problema. É, aquela anteninha que tem na frente do Nintendo Wii não serve pra nada, né? Com o Motion Plus não serve pra nada, você pode jogar fora. É incrível. Até na parte da. Mas até na parte da luta mesmo, assim, quando era um chefe mais difícil, aquele emo lá, por exemplo, eu apanhei muito com o controle. Porque eu precisava de mais precisão e eu não conseguia. Assim, nas batalhas, assim, eu até cheguei a ficar muito nervoso com algumas batalhas por causa do controle. Assim, isso que eu senti, pelo menos na minha visão. Eu joguei o jogo todo, gostei de tudo, mas quando eu precisei mesmo de precisão nas partes mais difíceis, eu não consegui jogar direito. Pra mim, o que incomodou mesmo foi o negócio de ter que centrar o controle, porque toda hora que eu vou usar o besouro ou o estilingue mesmo, eu tô com o controle torto, né, sei lá, não tá apontado pro centro da tela. Você não joga, né, quando ele é apontado pra tela. Não, você joga ali, aí você aperta o negócio aí e começa a ficar rodando, sai da tela, né, você tem que ficar toda hora apertando pra baixo e mirar no meio, né. É meio chato isso aí, não gostei muito não. Ah, mas no geral, assim, tinha bastante coisa, eu acho que pra... É, então, é um negócio que vai te divertir 99% do tempo, assim. Do tempo. Algumas horas vai enroscar, não tem jeito. E pra você usar, né, você tem que usar isso em side quests, né, os personagens, né, mas também tem outros habitantes aqui em Skyloft, né, tem, além do Link e da Zelda, né, não sei se vocês querem falar da diferença deles pros anteriores, o que vocês acharam, assim? Do... O Link eu não achei muito diferente, não, assim, ele só segue o estilo do jogo, que é cartoon. Agora o estilo da Zelda tá bem diferente, né? Não, acho que a diferença é que eles tentaram dar foco na história deles, né? Assim, mostrar mais a Zelda mesmo. Igual eu falo no começo, visualmente, né? Ah, não, visualmente não. Não, visualmente ela tá diferente, ela tem um visual diferente. Não, sim, mas é em todos os jogos, né, que eles são diferentes, assim, não segue o mesmo. É, mas nesse é o que ela tá mais diferente, assim. É. E eu gostei bastante do visual dela mesmo. Eu achei legal. É que ela começa com uma... Ela não é uma princesa, né? Quando começa o jogo, ela é uma menina normal da cidade lá. E ela... E, assim, pra... A gente não comentou muito disso, mas pra quem ainda não sabe se é que existe alguém, a história é a primeira da linhagem das histórias do Zelda. Então é quando vai começar a lenda de Zelda mesmo. Então ela ainda era uma habitante normal e tal. Então ela usa uma roupa normal, tem um... Tipo, aquele estilo que eles têm, né? Dos personagens na cidade. Mas eu achei que ela Tem mais vida do que ela tinha nos outros jogos, assim. Ah, e só... É sempre bom lembrar, né? Mas Zelda não é o Duende Verde, viu? Ele é um elfo. É que seja. E ele é o Link. Na verdade, ele não é um elfo. Ele é um... É. Ele é um Skyloftano. E o Fee? Dá pra fazer uma comparação dele com o Navi? Não, dá não. É totalmente. É totalmente? Né? Fee ou Fai, não sei como se pronuncia. Uh-huh. Fai, né? No jogo eles não falam. É, só que ela não é tão carismática quanto a Navi, né? Pra mim, de todos esses... Como poderia chamar isso? Ah, eu acho que a Navi isso? Era chata pra caramba, né? Não, é um... Aquele Listen lá toda hora. Um personagem tutorial. Toda hora, Listen, né? Não, mas Listen. A Fee também fica enchendo. Ela me enche o saco até quando a pilha tá acabando. Isso então, é chato pra caramba. É, verdade. Amo, as pilhas do seu controle estão acabando. E a Fee tem uma voz chata pra caramba, velho. É, então. Aquela voz toda distorcida dela enche o saco, nossa. É um efeito, né? E ela não ela parece ser meio que um robô, assim, né? Ela não parece ser um personagem mesmo. Ela parece um... A Gleidos. Do Portal, só que no... É, isso, Aglados, exato. Ah, por exemplo, no Twin Light tinha a Medina, que era aquela... Tipo um ser que era do outro mundo lá, né? Do mundo negro do Twin Light. E ela tinha bastante personalidade. Ela era até meio... Ela lembrava um pouco a Jade do desenho do Jack Chan, sei lá. Não sei porquê, mas lembrava um pouco. E o... Mas ela tinha personalidade bastante, até mais que a Navi e tal. Agora a Fi, né, ela parece um robôzão mesmo. Mas ela não tem, ela é tipo um robô, ela é programada pra dar instruções pra o Link mesmo. Eu até entendo que seja o papel dela, porque ela fala tudo por porcentagem, né? Uhum. Tipo, 90% de chance disso aqui te ajudar. Passento. Não é passento, engraçado isso falando. Mas eu achei interessante, assim. Ela é mó bonita, assim, né? O design dela eu achei bem legal, o brilho. A capa dela balançando é bem fluida, assim. Eu gostei do visual, né? É que a gente fez a comparação com o Navi e o Mestre Gaipora. Dá pra fazer uma comparação com a coruja do lado Ocarina? eu nunca tinha pensado nele nessa maneira também. Com certeza foi baseado. Se você olhar, a cara é igual, né? A cara dele é igual a coruja? É igual, e é o cara que fica te dando, tipo, o sábio, né, do negócio, assim. É, né? Te dando hints, né? Te dando hints, é. Não, é, com não certeza. Tem vários personagens que foram baseados em outros que já tinham na série, mas, e esse, muito provavelmente, é a coruja mesmo. É que, no caso, no Ocarina of Time, eu acho, pelo que eu entendi da história, que o Zelda e a Zelda e o Link no Ocarina of Time, eles são irmãos. Os dois são filhos do rei. No caso, agora na maioria dos outros é como se eles fossem um casal, né, sei lá. É meio estranho, mas enfim. Mas ele também é o mesmo cara que é o barco no Wind Waker, sabe aquela cara do barco no Wind Waker? Se você reparar, uhum. É a mesma cara dele também. É o barqueiro. Não, é o barco mesmo, sabe, o... Que ele tinha uma carranca na frente do... Eu tava tentando só o nome é Carranca. Carranca, aquela cara... Fazia o papel de conversar com o Link e tal. E o Girahim, cara? Ele é o... É o vilão Hyde? É o vilão do mal, o malfeitor. Ele é emo Hyde? Totalmente. É, nisso eu achei que é um dos poucos pontos fracos que eu acho que é esse vilão aí, velho. Eu não curti ele muito como vilão, não, velho. Ele é meio esquisitão, né? Assim, andrógino. Eu acho que ele deveria ser um assistente de vilão, sabe? Tipo, deveria ter ele e um outro cara que fosse o chefe dele. Não, que fosse aí você tá pedindo pra gente falar spoiler. Mas ele é um... Vamos colocar que ele é um... Que ele tá tentando ressuscitar o mestre dele, né? É. Logo no começo ele fala não, isso. Não, isso tudo bem. Que seria o Ganondorf, no caso. Isso, seria... Não, mas eu gostaria que tivesse um outro cara além do Ganondorf que fosse um cara que comandasse ele. Mais mal ainda. É, mais mal e tal. Porque ele, por si só, não se convence. Apesar que eu achei muito legal lutar com ele, gostei da jogabilidade e tal, mas não convence como vilão, não. É, como vilão ele é fraquinho mesmo. Não achei muito legal também ele, não. Os chefes dos templos são muito, muito mais legais do que ele. Ah, aquele robô do templo do fogo, eu acho, né? Templo Sim. Do fogo. É muito... Ah, não, da água. É, que parece uma estátua indiana. Isso, né? É muito da hora aquele chefe. E você pega a espada gigante dele pra destroçar ele. Nossa, foi emocionante aquela luta. Quando eu joguei, eu quase morri, assim. Na verdade, eu cheguei a morrer, mas por sorte eu tinha uma fada numa garrafa e ela me assustou. E eu nem lembrava, né? Eu fiquei louco com isso. Aí eu consegui vencer ele, eu demorei pra ver que tinha que pegar a espada dele mesmo pra bater, assim, que eu tentei não ver nada na internet, né, de como passar e tal. E, nossa, foi um chefe, foi um dos mais legais, assim. Lembro até o nosso saudoso Volvargia e o dragão dos Dodongo lá também, assim. Foi realmente um chefão que valeu a pena jogar, assim, o jogo. E marcante, né? Porque, assim, tem nos outros Zeldas que tiveram depois do Ocarina, os chefões, eles não eram tão marcantes quanto esses estão sendo no Skyward, assim. É. Assim, e de personagem, assim... Acho que Skyloft só é tão legal por causa dos personagens que tem, né? Principalmente certeza. Os que tem no mercado. Ah, aquele cara que vende itens é muito engraçado. Que ele vende todo animador. É, o. Acho que é Robin o nome dele, uma coisa assim. Welcome! Ele vem todo animadão lá quando você chega perto, né? Tentando te vender, te empurrar qualquer coisa, né? Aí você vira as costas e ele fica todo triste, assim, né? A animação dele é muito engraçada. É muito engraçado. Quando você vira as costas, ele fica bravo. E na casa dele de noite, ele é todo diferente, assim, do que ele é na loja. Se você for na casa dele... Ele fica bravo quando você seleciona um item, ele fala o que é e você não leva. É, aí ele faz uma cara de insatisfeito. Ele faz uma cara de que cacete, não vai levar. aí ele finge, né? Sabe o que ele parece? Os casos da Santa Ifigênia. Pode crer. É igualzinho. Nossa! Parece você comprando coisa na Santa Ifigênia mesmo. Aquele cara que leu o futuro também achei muito engraçado. Ah, é verdade. Muito cômico. Tem um cara da loja também que a mulher dele fica preparando a poção e ele fica cuidando da criança lá enquanto... Nossa, é muito engraçado. Eles têm muita vida, assim, os personagens. E todos eles têm uma side quest, né? Cada um deles tem uma side quest pra si, né? E é legal que tem o... Cada um tem sua casa no Skyloft e quando você vai, que nem o Raid tava falando, você vai à noite na casa deles e eles estão lá fazendo as coisas das vidas deles, assim. É muito interessante também. É. Tem aquela menina que guarda seus itens que gosta do Link, né? É, sim. Aquela feiona lá. Tem uma viúga na cara, né? É. Tem gente pra caramba, cara. É uma superpopulação na parada. É, assim, não é gente pra caramba, sim, né? Mas os que tem são bem legais. É legal também o demônio que tem debaixo da ilha, né? Aquele é muito engraçado. O Beatrix. É, o Beatrix. É muito da hora, né? E é uma sidequest bem legal também, quando você acha ele, assim, tem várias, né? Ele abre várias sidequests. Bacana. E agora que a gente falou bastante dos personagens, né? Vamos falar dos minigames. Tem 4 minigames no jogo: o de cortar bambu, o de pousar no alvo, o tiro ao alvo e o campo minado. Qual que vocês preferiram aí, todo mundo que jogou? Bom, eu vou falar que eu passei muito tempo e fiz uma pequena fortuna de pousar no alvo lá do Fanfan Island, que você é jogado por um canhão assim pra cima, mas tem que acertar uns anéis, né? É a mesma coisa do Pilot Wings, naquela fase que você tinha que descer de paraquedas, né? Exatamente igual. Skydiving, né? Você tem que descer dentro dos anéis e pousar num lugar bem pequeno que fica rodando específico, assim, é bem difícil, mas se você acerta, você ganha 500... não sei como é o nome da moeda deles lá. 500 rupees. Rupees, né? Isso aí. Então, aí dá pra fazer um dinheiro legal lá. Isso me lembra daquela novela, Caminho das Índias. Rupias. Tosca agora a comparação, né? Mas me lembrou, rupias, viu? Ficou muito parecido. Eu também fico com rupias na cabeça. É, então, eu fico com rupias na cabeça, cara, de ver você falar isso daí, cara. Então quer dizer que você ganhou muitas rupias no jogo de pousar no alvo, no Fanfan Island. Bem, os únicos que eu joguei foi o do cortar bambu e o do campo minado. E, engraçado, assim, eles são legaizinhos tudo, mas eu acho que eles não têm muito carisma, não. Os jogos que tinha no mercado do Ocarina eu achava mais legal, velho. Ah, você achava mais legal do Ocarina? Do Ocarina, de acertar os rubis lá com o Flash, era outro. Eu também gostava mais. Tinha aquele também que jogava uma bomba. Tinha um item no Ocarina que era uma bomba que ela ia rasteira, chuchu bomb, negócio assim. Tinha um minigame que você tinha que tacar ela, só que ela subia nas paredes e tal, né? Então você tinha que tacar ela num corredor que parecia um cone e acertar lá no meio. Era bem interessante, tinha uns minigames bem mais legais mesmo. A musiquinha do... A musiquinha era da hora, né? Era da hora. Aliás, em termos de trilha sonora, eu não vi jogo melhor que o Ocarina, assim, né? Pelo menos na série Zelda, porque no... A gente... Não sei se a gente vai falar melhor da trilha sonora, mas eu não senti ela tão... Ela é boa, mas ela não é melhor que o Ocarina, por exemplo. Que todas Caramba. As músicas são muito... É porque se você lembra do Ocarina hoje em dia, qualquer um de nós que tá aqui que jogou alguns jogos da série, você vai lembrar de muitas músicas, muitas bem marcantes, por exemplo, da Floresta Poki, do Vale Gerudo. Já nesse Zelda, o que eu achei bem marcante é a música tema do jogo. Que aquela música que toca quando o Link tá com a Zelda, ela é muito, muito ela boa, é, né? Ela é muito legal. E ela, inclusive, é a canção de Zelda tocada ao contrário. Mas as outras músicas do jogo eu não achei tão marcantes assim quanto... Elas são boas, só que realmente, eu não sei se também tem alguma coisa a ver com nostalgia, né? Por você já lembrar ter jogado Ocarina muitas vezes, né? Mas vamos ver se com o tempo vai marcar, né? Não sei. Eu também não me senti, tipo, empolgado com nenhuma em particular, assim. Uhum. Mas já que a gente tá fazendo comparação com Ocarina, né, e com outros jogos da série, vamos falar um pouco dos cenários também, os cenários, os templos, como que vocês comparam essas partes, os dungeons com os games anteriores? Assim, ele não foge das fórmulas, né? Ele é templo, área aberta, templo, área aberta. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que esse não tem muito aquela divisão que os outros tinham. Que o outro é o dungeon é dungeon e a parte que não é, né? Esse é meio que misturado, você já tá jogando... O dungeon é fora da dungeon, né? Até o caminho que você faz pra chegar a ela já tem a... É legal. E as dungeons são bem menores também que as antigas, né? São. E, só que assim, a divisão do jogo é baseada em dungeon que nem sempre foi, assim. Você faz 3 dungeons, evolui a história. Faz mais 3, evolui a história de novo, sabe? Você vai... Isso é assim desde da Link to the Past ou outros Zeldas também. Mas assim, o que é interessante é que, por exemplo, você vai fazendo várias coisas difíceis, que seriam como se fosse uma dungeon, só que pra chegar na dungeon, isso. Assim. Tipo, você isso ficou melhor mesmo. Eu acho que isso tá mais bem feito do que no Ocarina ou do que nos outros jogos. Muito densa, né? Porque você chega numa área, por exemplo, na floresta, e não é aquele negócio, sabe, caminho pela floresta até chegar ao templo. Ele parece que é uma área grande que você vai descobrir onde tá o templo. Sabe, não tem aquela divisão mesmo que o Raid falou. Aqui é floresta, aqui é templo. Exatamente. Parece que é mais homogêneo mesmo as áreas. Incrível, incrível, incrível. E falando da recepção que o jogo teve, né? A gente até brincou ano passado, foi indicado para jogo do ano lá na Game 3, foi na VJ, né? Que a gente ficou zoando o Homem Mal. Ele foi indicado como jogo do ano e Modern Warfare 3 não foi? Né? Foi. Será que Modern Warfare 3 estava no Canadá? Parece que não foi. Zoando, tipo assim, tirando a zoeira, né? Quais as notas que o jogo obteve? O Skyward Sword, ele tirou no Metacritic, tá 93 de 100 a média, né? Os sites assim mais importantes, ele tirou 40-40 na Famitsu, 10 de 10 na IGN, 10 de 10 na Edge, que é chato. Acho que é o terceiro game na história que consegue fazer isso. Tirar 10-10 na Famitsu e 10-10 na IGN. A IGN é a chata europeia, a Famitsu é a chata asiática, né? A IGN não, a Edge é a chata europeia, a Famitsu é a chata asiática. Ele tirou 9.5 de 10 no Destructoid, 10 de 10 na Wired, 10 de 10 na Eurogamer, né? O jogo, na primeira semana, ele vendeu 919 mil cópias. Quase 1 milhãozinho na primeira semana, né? Até que é um número... Tá bom, né? Tá bom, né? Não sei quanto tá agora exatamente, mas... Pra produção da... Acho que pro que os caras investiram nele, né? As produções esses são... jogos, cara, tipo, com um nome muito grande, eles vendem, uhum. não tem mas sabe o que eu acho que é curioso? Eles vendem ao longo da vida do console. Apesar do Wii não ter uma vida mais muito longa, né? Ter uma base. E a Zelda tem a base de fãs deles, né? Não tem jeito. Tem uma base muito grande, né? Esses jogos assim não... É uma... Pessoal, né, Pascoal? Você vai comprar, né, Pascoal? Não, eu já comprei. Inclusive, eu queria ter comprado o pacote especial, né? Com controle e tudo. Mas eu, infelizmente, não achei. Quando eu tentei comprar, já tinha esgotado, já. Já tinha esgotado. Porque demorou pra chegar no Brasil, né? Então, provavelmente, esse pacote esgotou fora do Brasil. Quando chegou aqui, veio... Mas eu consegui comprar a edição que veio com um CD de música e tal. E assim, com certeza, Zelda é, assim, ao longo da minha vida de videogame, já comprei muito jogo pirata, mas Zelda é um que eu sempre, toda vez que eu comprei... Ô louco, Pascoal, não, quem nunca comprou um CD pirata que atira a primeira pedra? Cuidado, tá dando cadeia agora, hein? Ah, tudo bem, mas... É, Pascoal, olha a sopa. A sopa tá aí. Oh, mas... A sopa e a pipa. Pega daqui, te pega de lá, hein? Oh, mas ultimamente eu tenho comprado só o original, é que assim, foi há muito tempo atrás, né? Mas mesmo quando eu comprava... PlayStation 1 todo mundo tinha pirata. Então, PlayStation, 64 não, porque não dava. Assim, todos os jogos que eu comprei do Zelda sempre foram originais, assim, né? E é um jogo que realmente vale a pena. E até eu compro original porque pra incentivar mesmo a franquia, né? A continuar, que é um jogo que eu realmente gosto muito. Assim como o Mario também, entre outros. Né? É, esse cast, né? O primeiro cast do ano. Eu gostaria que vocês dessem aí uma geral, né? De como foi a experiência de vocês com o jogo, né? E dele... saírem aí de cima do muro e dar uma nota de 0 a 10 pro jogo e, sei lá, se achar conveniente explicar os critérios. O Flame aguarda. Vamos começar por Pascoal. Pascoal! Bom, de 0 a 10, vou ter que dar 10 também. Gostei bastante do jogo todo. Ainda não joguei o jogo inteiro, né, pra falar a verdade. Mas, já tá dando 10, já tá dando 10. Não, já tô mais na metade, já dá pra ter noção de tudo que o jogo foi. Eu só acho assim, que ele realmente merece 10, ele só não... Eu achei que ele funciona muito bem como jogo, ele só não é tão marcante, tão épico ainda quanto o Ocarina of Time. Embora ele seja um jogo fantástico, mas eu acho que... Você concorda que isso vai ser muito difícil, cara? Não, também. Ocarina of Time, ele é um jogo que é aclamado pela crítica, como é o jogo mais bem avaliado pela última da crítica da história, cara. Não, é muito difícil, cara. Porque assim, eu falando... cortando vocês, já falando o que eu acho que ele é um jogo tão bom quanto o Ocarina of Time. Tão bom quanto, realmente. Só que ele não tem impacto que teve o Ocarina of Time na época, entendeu? Uhum. Ele não tem, e não tem como comparar, assim, se você for ver jogo a jogo, ele é tão bom quanto, só que ele não tem o impacto hoje em dia que teve o Ocarina na época dele, entendeu? Hoje, o Ocarina foi base pra um monte de jogo hoje em dia, sabe? A maioria dos jogos que são feitos em 3D, eu particularmente acho que são baseados no Ocarina of Time e no Mario 64. Mas e o Skyward Sword, ele não vai deixar esse legado tão grande assim, né? Uhum. Também não, nem. Ele não vai marcar uma geração assim, como marcou. Sabe, ele não. O Ocarina of Time tinha um clima de mundo, assim, sabe? De lugar, assim, que ela. Quando eu lembro, eu sempre lembro como. Que nem eu já falei outras vezes, como um lugar que eu já visitei, sabe? E não. O Skyward Sword, ele é realmente fantástico, mas ele pra mim ainda é um jogo, assim. É, mas essa diferença de realmente ter criado um. Mas que nem. Mas é uma coisa curiosa que eu quero te perguntar. Sim. Beleza, o Ocarina of Time criou essa ambientação que você sentiu. Se você pôr o Ocarina of Time hoje, você sente? O jogo envelheceu bem? Sinto, ele envelheceu bem. Embora ele seja 3D, de fato, e o gráfico dele já não representa o que ele representava antes, ele ainda assim é um jogo muito marcante. Se você pegar e jogar ele hoje. Se você baixar um emulador ou tiver como jogar na sua casa, você vai ver que ele continua atendendo muito bem. Tanto é que eu falo assim, da forma que ele foi produzida no 64 mesmo, porque eu joguei a versão do 3DS, que tem um gráfico melhor, e é o mesmo jogo e tem um gráfico melhor, eu ainda assim achei que eles não acertaram tanto quanto acertaram no 64. Eu não sei dizer o que é exatamente, mas assim, sabe, aquela coisa, sei lá, não dá nem pra explicar mesmo. Nossa, não dá pra explicar, é filho, isso vem do coração, não vem da boca. Isso né? Aí é nostalgia. Eu também acho que é, mas... Mas sabe, as cores no 3DS são saturadas demais, eu acho que a coloração que eles utilizaram no 64 trazia um clima de mundo mais bem amarrado do que no essa coisa saturada, cheia de gráfico que eles colocaram no 3DS. É mais isso, assim. Passo a bacana, bola pra vocês. Cara, bacana, né? Vamos aí. É incrível que a experiência que cada um tem com o jogo, né? O que marca, eu gosto de ouvir esse tipo de coisa, assim. É incrível você ver o sentimento das pessoas em relação a uma experiência que elas viveram. Hyde, vamos lá, Hyde. E aí? Nota de 0 a 10, tua experiência com o jogo. Olha, eu não sou um grande jogador de Zelda, né? Eu joguei só o Ocarina e o Minish Cap e nem cheguei a fechar eles, né? E eu comecei a jogar esse aí, o Skyward, e gostei muito, viu? Gostei muito mesmo. Eu tô com 43 horas de jogo e tô um pouco depois da metade. Tanto que eu fico enrolando, passeando e caçando inseto no jogo, né? Eu gosto de fazer isso. E é excelente, quem tiver a oportunidade de jogar, joga, vale muito a pena. E pra mim, esse aí foi o GOT do ano. Não importa o que a VGA diz, não importa o que ninguém diz. Uh-huh. E foi o GOT do ano. Foi pra mim, foi. E fica com 10, com certeza. Bacana. Mr. Bubbles? Eu também, como eu disse já, eu acho que ele... é com certeza um dos melhores Zeldas já feito. Pra mim, junto do Minish Cap e do Ocarina, são os melhores. Assim, eu não daria 10 não, porque eu acho que ele tem alguns pontos que ele poderia ter sido melhor, assim. Mas em tudo que ele fez, que ele se propôs a fazer, ele faz bem feito, assim. Não tem nada que você fala que isso aqui é chato de fazer, ou isso aqui colocaram na correria, sabe? A maioria das coisas que ele tem, ele são legais, assim. Eu gosto principalmente das áreas, eu acho que elas são muito bem construídas. A única coisa que eu senti falta é um mundo mesmo maior pra explorar. Assim, porque Zelda pra mim é exploração, sabe? É chegar num lugar novo, explorar e conhecer aquela área. E apesar de as áreas serem grandes, você volta muito nela, sabe? Você vai naquela área, depois você volta pra fazer outra coisa, depois você volta e aquela área tá alagada, sabe? Então você fica com esse sentimento de que você tá indo no mesmo lugar de novo. Eu acho que talvez eles pudessem ter feito mais... é que também 5 anos de desenvolvimento, né? Se fosse fazer mais coisas, esse cara não ia acabar nunca. Isso eu senti também, assim. Eu também... embora eles tentaram mudar, assim, o jeito Zelda de jogar Zelda e essa coisa do dungeon, tudo, eu também senti falta de um campo grande, um lugar vasto, assim, que eu pudesse... apesar do céu tentar fazer esse papel, mas não é a mesma coisa que você caminhar no campo de Hyrule, né? Eu também senti essa falta no jogo. Eu, apesar de ser um dos melhores jogos que eu já joguei, assim... eu não consigo dar 10, não. Olha o Famitsu do Orion Games aí, ó. Ó, oh, Famitsu da Orion Games. Temos aqui Mr. Bubbles. Vamos lá, Mr. Bubbles. Vocês também, se vocês fossem ver assim com o olho mais crítico, não daria também, não. Tenho certeza. Ah, eu sou bonzinho. Mas e aí, Mr. Bubbles? Então, não, você não dá 10? Não, daria um pouco abaixo disso. Não, dá sua nota aí, por quanto, favor. Quanto? Nossa, 9, pode ser 9. 9? Bacana. Joia. Eu ouvi 9,5? 9,5, pode ser. Pra mim também, não. Eu ouvi 9,9. Você é louco. É só pra não ser o perfect score, sabe? Uhum. Só pra não ser o perfect score. Quase lá. Bom, a gente quer saber a nota que vocês dão. A gente quer saber. Que nota que vocês dão? Se vocês já jogaram, dividam a experiência com esse jogo. Se não jogaram, vem aí. Vocês podem estar perdendo um jogão. Perdendo não, né? Sempre há tempo de jogar. Eu mesmo fiz DP, né? Pra mim, Metal Gear Solid 4 foi DP. Não foi nem férias, tipo assim. É matéria que eu tava precisando jogar faz tempo. Atrasado. Sempre há tempo de jogar grandes jogos, galera. Mas é isso. Esse foi o nosso primeiro cast do ano. Agradeço quem ouviu até aqui. E um agradecimento que eu quero fazer, Michele, obrigado pelo headset, hein? E é isso, pessoal. Obrigado e até o próximo programa.